Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, queridos. Glória a Deus. Nós fizemos uma leitura aqui em João capítulo 2, e os primeiros 11 versículos, nós estaremos meditando nesse texto. Nós vamos usar o versículo 6 do capítulo 2 de João para nós centrarmos a nossa meditação neste versículo. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 métricas. Há uma divergência a respeito dessas talhas, mas a maioria dos eruditos, eles acham que cabia de 30 a 40 litros. Fala 30, outro 34, mas vamos ficar de 30 a 40 litros de água que cabiam nessas talhas. Nós percebemos também que nesse texto que lemos, foi aí que o Senhor iniciou os seus milagres. Porque é um milagre, trata-se de um milagre. Quer dizer, a água transformada em vinho. Normalmente nós usamos bastante esse texto, né? Para casamento, para família, mas nós queremos hoje dar outro enfoque, que não é família, que não é realmente, não quer dizer que o texto também não se aplica à família, porque Jesus estava no casamento, mas nós queremos dar um enfoque, é diferente. Nós vemos, portanto, que João registra esse primeiro fato, esse primeiro milagre. E depois nós vemos mais 8 milagres sendo registrados por João. E nós vamos considerar, dentro desse texto, trazendo esse milagre para a nossa vida pessoal. Eu disse que não ia falar sobre família, não ia empregar esse texto sobre família, mas no nosso relacionamento com Deus. E aqui existem formas, passos interessantes, e que esse milagre, principalmente o milagre da transformação da água em vinho, nós podemos realmente trazer para o nosso relacionamento, conhecimento e a nossa disposição de estarmos servindo ao nosso Deus. O primeiro passo que nós podemos verificar nesse texto, eu já falei que essas talhas eram para ser usada na purificação. Purificação significa algo que os homens faziam para se limpar, para lavar, para terem condições de estarem limpos. E nós podemos ver nessa ilustração que é a primeira figura da regeneração de nós sendo pecadores. Aqui mostra que aquelas talhas eram postas com águas para, como eu já disse, limpar. E nós normalmente, quando chegamos à presença de Deus, o homem em si, sem Deus, ele se encontra da seguinte forma. É como uma talha de pedra. A talha de pedra. Ali as talhas estavam vazias. Jesus foi quem mandou enchê-las de água. Mas ela tinha uma finalidade. Então, quando nós chegamos na presença de Deus, normalmente nós estamos como aquelas talhas vazias. E normalmente, como era de pedra, uma coisa, né, frio. E sem vida, e sem utilidade. Porque aquelas talhas, se elas sem água, elas não teriam utilidade. Elas só eram úteis porque uma vasilha é um balde. Vamos fazer para uma figura, né? Para o nosso tempo, um balde, ele vazio, ele não tem muita utilidade. Mas se você coloca água, coloca alguma coisa, então ele tem a utilidade. E nós, quando chegamos na presença do Senhor, nossa vida prefigura isso. Uma vida vazia, uma vida fria, uma vida sem ter uma utilidade. Apesar de que você diz, mas pastor, peraí, eu sou bem empregado, eu tenho uma função, eu sou chefe, eu sou responsável por uma empresa e... O senhor está dizendo que eu não tenho vida útil? Eu estou falando no sentido aqui espiritual. Espiritual. Porque nós estamos falando aqui de milagre. E milagre não se opera no reino da matéria. Ou seja, não é que não ocorra no reino da matéria, mas pela matéria. Há uma influência espiritual poderosa, sobrenatural, por isso que é milagre. É um poder que não se explica fisicamente. Cientificamente ocorre por um poder sobrenatural, por isso que é milagre. E nós verdadeiramente, Isaías nos diz no seu primeiro capítulo, Isaías capítulo 1 e os versículos 5 e 6, diz o seguinte: toda cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa é uma situação terrível da doença. E nós, seres humanos, sem a presença de Deus, nós somos doentes. Estou falando espiritualmente. Você pode dizer, não, mas eu fiz um check-up semana passada, estou beleza. Mas, espiritualmente, esse é o estado. A cabeça está doente, o coração enfermo. Quando a Bíblia fala de coração, ele está falando aqui nesse texto de Isaías como homem integral. O homem na sua integridade. Tanto intelectual, emocional, volitiva. Por isso o coração está enfermo. E quando o coração está enfermo, nós sempre cremos que verdadeiramente precisamos urgente de solucionar o problema. Então nós, seres humanos, através do pecado, da queda de Adão no Éden, nós somos como alguém que está com o coração extremamente doente. Todo o coração enfermo, Isaías diz. E quando nós temos um diagnóstico desse, todos correm para quem? Urgentemente para o médico. Ninguém quer, quando fala assim, coração está ruim, todo mundo no outro dia está batendo a porta do cardiologista para resolver o problema. Ninguém brinca com o coração. Apesar que existem outras doenças que também são causadoras do óbito. Mas o coração parece que é uma coisa, né? Quer dizer, e na verdade é quem mais mata realmente. Então, quando falam coração, todos correm para o médico. Mas aqui nós queremos frisar que um primeiro passo que nós devemos, quando estamos numa situação como a talha de pedra, é exatamente nos voltarmos para Deus, para que o Senhor faça milagre. Nós precisamos do milagre. Significa, queridos, que a regeneração, note isso, a regeneração é um milagre. É um milagre, guarde isso. O segundo aspecto que nós podemos verificar nesse versículo 6, ou seja, sobre as talhas de pedra, é que nós vemos a utilidade da talha de pedra para a religiosidade. As talhas eram para purificação. E aqui nos mostra uma figura do homem querendo purificar-se diante de Deus através dos seus próprios métodos. Entendeu? Purificar-se. Como para os judeus, se eles lavassem os pés, as mãos, fossem limpos, tomassem até um banho, eles estavam purificados. Mas não adianta nada você... E aí limpar o corpo, né? Ficar o corpo totalmente, não é? Esterilizado, você pode colocar produtos químicos que vão deixar você inteiramente, né? Normalmente os médicos, quando nós vamos à cirurgia, eles passam aquele, né, aquilo para não contaminar o ambiente. Você está realmente purificado, entre aspas. Mas não é isso que a palavra de Deus diz quando Isaías fala que o homem está doente. Essa doença não é aparente. E os judeus usavam a água, aqui as talhas, para que eles, dentro do espírito de religiosidade, eles pudessem se limpar, se purificar. Mas a verdadeira purificação não é pela água e pelo sentido e ritual religioso. Porque essa prática de purificação era um ritual religioso. E o ritual religioso também não purifica nem sara o homem. Nós estamos falando aqui de milagre. A transformação da água em vinho é um milagre. Portanto, o primeiro passo aqui, o segundo passo que nós estamos vendo, é de que, para que o homem verdadeiramente seja regenerado, salvar, purificar-se, ele precisa de uma intervenção divina. Portanto, aquelas talhas, apesar do ato religioso, não iria resolver o problema dos homens. A religião é fruto de um esforço concentrado do homem para encontrar-se com Deus. Então eu vejo muitas pessoas dizendo: olha, eu procuro fazer toda a bondade possível. Continue fazendo. É bom ser a pessoa, ser atencioso, bom, amável, mas isso não vai resolver o seu problema. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que ser ruim? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o seguinte, que a bondade, você ser um homem íntegro, deve ser o fruto daquele que tem um novo nascimento em Cristo Jesus, ou seja, que tem um milagre na sua vida, e ele vai frutificar dessa forma. Agora, nada adianta os nossos esforços para sermos criaturas perfeitas, boas, que existem muitas pessoas boas. Existem muitas pessoas que não estão com Deus, que têm, assim, no meio da sociedade, conduta melhor do que muitos crentes, sem dúvida alguma. Isso é verdade. Pessoas que se esforçam grandemente para serem boas. Mas esse esforço, na verdade, nada mais é do que purificar-se nas talhas, com a água da talha. É o espírito de religiosidade. É um ritual externo, desprovido, não é? De que tocar o coração. Isaías diz que o coração está ferido, está, né? O coração está doente, enfermo. Então nós temos que usar algo que venha tocar o coração. Eu já falei que aqui o coração nós podemos falar que é o homem completo, o homem intelectual, a sua intelectualidade, o seu emocional, a sua vida volitiva. É o homem aqui completo. E o lavar de mãos, o fazer coisas exteriores, não vai resolver aquilo que o problema é interno. E aí nós podemos fazer muitas coisas exteriormente, mas o nosso interior é que precisa ser tratado. A essência do Evangelho de Jesus Cristo está em um fato, que só esse fato vai resolver o problema de nós atacarmos, de nós conseguirmos atingir o coração enfermo da humanidade. E foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se houvesse outra alternativa, Deus seria um Deus ruim de ter sacrificado seu filho, fazer ele padecer numa cruz, ser ridicularizado, zombado. Ele foi amaldiçoado. Ele foi ferido. E se houvesse outra alternativa, Deus seria um Deus até injusto de fazer o seu filho padecer tanto. E por que Jesus padeceu tanto na cruz do Calvário? Porque esse era o único caminho de atingir a doença do coração do homem. Quando Isaías diz aqui que a cabeça está doente e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há coisa sã senão feridas. para que isso seja sarado. Jesus teve que padecer na cruz do Calvário, porque foi através das suas feridas que nós fomos sarados, das feridas de Jesus. Através das feridas de Jesus nós podemos agora ser sarados. E nós temos um exemplo que entendeu muito bem a questão da religiosidade. E o Pablo já falou aqui que foi de Paulo. Paulo era um dos melhores religiosos da sua época. Estou falando de melhor, que é a verdade. E ele era tão bom religioso, era um religioso tão bom, que sabe o que ele fez? Ele doou a sua vida para a religião. Ele era tão religioso, ele cria tanto no ritual religioso, e que ele era verdadeiramente um bom religioso, que ele disse: olha, nada que esteja atrapalhando esses invasores que querem desmanchar o sentido religioso, eu vou exterminar com eles. E ele deixou os seus afazeres para dedicar-se unicamente a essa obra, que era exterminar aquele grupo de pessoas que estavam inventando uma coisa nova. Uma coisa nova. E ele dedicou-se. Só que, quando ele estava a caminho de mais uma vez da perseguição da igreja, para que prevalecesse o espírito de religiosidade, aí ele teve um encontro com uma pessoa. E esse encontro mudou a sua vida, porque ele teve um encontro com Jesus Cristo agora, não aquele homem maltratado na cruz do Calvário, não aquele homem que foi assolado, foi esbofeteado, mas ele agora tem um encontro com este homem glorificado. E a glória de Jesus era tanta que, quando Jesus aparece, ele fica cego. Primeira coisa que acontece aí: a presença de Jesus muda completamente. E Jesus teve que aparecer para ele de forma plena, glorificado. E aí a vida de Paulo muda completamente. E ele diz em Filipenses, capítulo 3, 8 e 9: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e eu considero essas coisas como refugo, como esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Esse encontro muda completamente o espírito religioso de Paulo, porque o evangelho, a salvação, ela não está centrada em normas, em rituais. A salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, está centrado em uma pessoa. E é por isso que nós vemos filosofias, muitas coisas que muitas religiões surgem, mas elas ficam diferentes, mudam conceitos. Conceitos filosóficos são mudados, mas o evangelho de Jesus continua o mesmo. Por quê? Porque ele é centrado em uma pessoa. E Jesus não muda, ele é imutável. O Senhor Jesus não muda, e é por isso que o evangelho não muda, ele não pode ser mudado. Nós não podemos ser atingidos para curar o nosso coração, todas as enfermidades, as chagas do pecado, não pode ser removida na nossa vida, a não ser por uma intervenção poderosa e um milagre extraordinário da pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele ficou cego. E durante 3 dias ele ficou cego. Mas de repente o Senhor manda um servo seu na casa onde Paulo estava, lá em Damasco, e de repente ele ouve a palavra de um servo, e através de uma oração, os seus olhos voltam ao normal. E para provar que realmente ele estava cego, cai dos seus olhos escamas físicas, escamas, quer dizer, caiu aquela coisa que, como se fosse hoje, vamos dar um exemplo de catarata, uma coisa que fechava e caiu, caiu literalmente. Então ele estava fisicamente cego, não era uma impressão, não era uma sensação de que ele estava vivendo e não estava enxergando, não. Os olhos deles estavam contaminados, é tanto que após a oração caíram escamas, ou seja, aquilo que fechava o olho, que impedia que ele enxergasse, caiu, saiu, e isso é milagre. Naquela época não existia as cirurgias a laser que nós temos hoje, os oftalmologistas usando muito, né? Cirurgias que resolve muitas coisas, mas aí foi uma cirurgia do céu, que numa oração, terminou a oração, caiu, não precisou dele ser anestesiado, não precisou de nada, e nem colocar a mão, foi após a oração, caíram as escamas, isso é milagre. O apóstolo Paulo, quando ele vive isso, ele tem um conhecimento profundo, porque ele deixa de gloriar-se a si mesmo. E ele era um homem arrogante, era um homem extremamente orgulhoso, porque ele sabia que era um dos melhores religiosos da sua época. E quando nós entendemos e nos consideramos que somos bons, somos orgulhosos. Ninguém que diz que ele é bom, ele não é orgulhoso. Claro, é orgulho que vai aflorar você ser, está acima dos demais. E Paulo era extremamente orgulhoso. Mas aquela visão que ele passou a ter depois daquela oração, depois que as escamas saíram, a sua vida mudou. Sua vida mudou. E certa vez eu li e anotei aqui, o pior de todas as imitações é uma religião que não muda o coração. Uma religião que tem tudo menos o amor de Cristo controlando a alma. Controlando a alma. Em terceiro lugar, temos que correr, a palavra sobre as talhas, estamos falando das talhas, as talhas cheias de água. A água agora é o símbolo da palavra de Deus. Nós vimos aqui as talhas como pedras, que não tinham função nenhuma. Depois as talhas que eram usadas para resolver a cerimônia religiosa. Mas agora eu vejo Jesus mandando colocar água. Aí agora difere. Aqui começa a ter diferença. Eram talhas, vasilhas, que simplesmente, né, ali não estava tendo utilidade. Mas, de repente, Jesus usa a sua palavra e diz, coloque água. Aí as coisas começam a mudar. Mudam. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo tem o poder. E nós somos salvos exatamente pela graça, mas através da fé. Mas a Bíblia diz que a fé vem por onde? Ouvir. E ouvir o quê? A palavra. Então começa aí, vocês veem que tem alguma mudança. Porque foi através da palavra de Jesus que os serventes encheram aquelas talhas de água. Então, queridos, para que nós sejamos sarados, o diagnóstico aqui de Isaías é um diagnóstico feio. Coração, cabeça, está tudo doente. Mas agora vem a água que pode começar a iniciar o grande milagre em nossa vida. Foi exatamente o colocar da água naquelas talhas que vieram agora a tornar efetivo o milagre que Jesus realizou. Naturalmente, Jesus podia dizer para aquelas talhas: olha, enche agora, vinho, entra aí na talha, né? E, enfim, o que ele falasse aconteceria, porque ele era Deus. Ele podia mandar as talhas vazias para o mestre Sala, que quando chegasse lá, elas estavam cheias de vinho. Ele podia fazer isso. Mas tudo que Jesus fez aponta sempre a princípios baseados em nossa vida. Todos os milagres, todas as ações de Jesus, ela sempre tem uma revelação para a minha vida, para a sua vida, para a minha conduta, para a sua conduta, para que a forma, o formato de nós nos chegarmos e conhecermos a Deus. E é por isso que ele tem esses detalhes, que ele coloca água, porque a palavra de Deus é água. E aí uma água diferente, porque aquela água, sob a palavra de Jesus, ela se tornou uma água diferente. E a água da palavra de Deus, quando ela toca em nossas vidas, também existe algo diferente, porque não é uma palavra que é minha, não é uma palavra do Carlos, não é uma palavra do Aguinaldo, não é uma palavra do Macário, mas é uma palavra de Jesus, a palavra de Deus. Então a palavra de Jesus tem um poder de sobrenatural, de fazer coisas que nós nem podemos imaginar. E foi isso que Jesus fez. Olha, bote água nas talhas. E eu quero dizer o seguinte, que aquelas talhas, eu falei que elas estavam inúteis, não tinha vida, porque eram pedras, né? Vasilhas vazias. Mas agora, quando recebe água, aí algo aconteceu, porque a água aqui também é símbolo de vida. Porque para que haja vida, há necessidade de água. E nós precisamos, para ter vida em Cristo, da palavra, que é a água. Então tem muita gente querendo ter vida em Cristo, mas sem buscar a palavra. Orar é necessário. É necessário. E há uma necessidade urgente de nós orarmos. Todavia, nós não podemos também só orar, porque Jesus também nos ordenou a vigiar. E você, como é que você vai vigiar se você não conhece o teor, o conhecimento? Vigiar o quê? Você precisa ter algum conhecimento, senão você não está vigiando nada. E a palavra é fundamental para dar vida. E o Senhor Jesus Cristo diz que quem recebe as suas palavras e as pratica, ele diz, ó, essa pessoa é semelhante a uma que construiu, fez uma construção sólida, que ao invés de fazer uma construção na areia, que é muito fácil, mas ela tentou e fez alicerce em rocha. Ela encontrou a rocha, fez o alicerce, demorou, trabalhou muito, mas construiu. Porque uma construção feita em rocha, vem a chuva, vem o vento, mas ela permanece firme. No entanto, se você faz uma construção na areia, você até o alicerce é rápido. Você em horas você faz, né? Pega pá e já fez ali, constrói, é rapidão. Todavia, quem faz isso, Jesus disse, é semelhante àqueles que conhece, busca a minha palavra, mas não pratica. Então, que a palavra do Senhor é a palavra de vida. Palavra viva. Eu quero dizer que há momentos em nossas vidas, como o Pablo já falou, que nós passamos por circunstâncias terríveis e nós verificamos que, você já pensou quando nós, assim aparece muito em lagoa, você pega uma pedra e joga dentro da lagoa, você percebe que ondas são formadas. Então, na nossa caminhada, na nossa maratona, aproveitando aqui a palavra que o Paulo deu, existem momentos em que as pessoas jogam muitas pedras na nossa água, e aí aparecem ondas. E aquelas ondas tentam sempre a desequilibrar o nosso barquinho, que não é grande, é pequenininho, né? Por isso que Jesus dá sempre o símbolo de barquinho, no barco, né? Barco. não é de navio, mas barco. Ele andava sobre as, com as águas dos seus discípulos em barco, não era em navio, era em barco. Porque nós também caminhamos em barco. Não é uma embarcação muito grande, um navio, porque todo mundo descansa e fica tranquilo. Não, eu estou no navio, tranquilo, nada vai acontecer. Mas a nossa caminhada é uma caminhada dentro de fragilidade, que é um barco. E todo barco, se vem algumas ondas, incomoda. Dá uma sensação muito grande de desgoverno, de desconforto. E no nosso caminhar com Deus, sempre haverão estas ondas. Essas ondas. Mas nesse momento das ondas, é que nós precisamos conhecer a palavra para nos firmarmos e confiarmos nas promessas e na vitória que Cristo sempre está declarando para nossas vidas. Essas ondas são ciladas que o diabo coloca, mas a palavra nos diz que nós somos guardados pelo Senhor. E nós temos um versículo que eu sempre digo à igreja, que eu o leio, é minha lembrança diária. Quando acordo, quando eu sempre lembro disso aqui, olha, isso é que me dá força para prosseguir. Mateus 28 e 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. As dificuldades vêm, os problemas vêm, mas eu me lembro disso aqui, a promessa de Jesus, e essa promessa é imutável. Edivaldo, eu estou com você. Amém. Isso me dá força para prosseguir. É a palavra de Deus que nos encoraja. O quarto aspecto das nossas talhas é, nós verificamos que essa água, uma vez ordenada pelo Senhor Jesus Cristo que fosse colocada nas talhas, que não tinha ali valor nenhum, as talhas ali estavam jogadas, estavam lá num canto, mas no momento em que elas receberam água, alguma coisa mudou, elas já viram o valor, tem água. E essas águas, de repente, o Senhor Jesus mandou o que? O mestre Sala as experimentasse, ou experimentasse aquela água. E a Bíblia diz que aquela água, ela se transformou no bom vinho. Aqui se refere, vinho se refere à alegria. Quando nós recebemos a palavra do Senhor e guardamos a palavra do Senhor, é a única forma de nós possuirmos alegria. Eu falei que pela manhã eu sempre me lembro das palavras do Senhor, porque é um novo dia e às vezes nem sempre a gente vai dormir muito alegre, devido ao acúmulo de problemas. Mas aí existe uma palavra que nos traz alegria. Quando eu lembro que Jesus disse, eu estou com você, aí eu levanto alegre, sabendo que durante o dia pode haver alguns momentos de desabor, mas é o momento da minha alegria. É a palavra de Deus na nossa vida que nos traz alegria, eu levanto tranquilo. Eu não sei o que vai acontecer, mas de uma coisa eu sei, Jesus está comigo. Amém. E isso traz alegria. É o vinho do Senhor quando a palavra que entra em nós, a palavra quando nós recebemos, a palavra quando é enxertada em nós, ela se transforma em vinho. E o vinho tem a capacidade de trazer alegria. Eu não estou falando do vinho químico, né, do álcool, que é do teor de álcool, do vinho que alegra os homens, mas eu estou falando da alegria do Espírito, porque só a palavra de Deus pode trazer alegria no Espírito, alegria na alma. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses no capítulo 4 e versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, regozijai-vos. E só é possível porque você tem que, mesmo na adversidade, alegrar-se, regozijar-se. É porque a palavra está enxertada em nós, e a palavra em nós nos traz alegria prazer para nós caminharmos. E a palavra do Pablo, voltando: o problema é você não estar na frente dos demais, mas você precisa estar caminhando. Mesmo porque a promessa é ao que vencer, ao que continuar, ao que prosseguir. A promessa é para quem continua, não é para quem para. Continue. O Salmo 16, verso 11, o salmista diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Para nós, os servos do Senhor, o Senhor, para nós, servos do Senhor, Ele é a fonte da alegria. Em quinto lugar, nós lemos nesse texto, no contexto que lemos de João 2, é que assim iniciou os milagres de Jesus. Nós tivemos a talha, elas estavam lá, que era para o serem usada no sentido religioso, mas ali estava em festa, era casamento. Elas nem estavam inútil ali, né? Porque estava uma festa de casamento. Depois ela recebeu água, foi transformada em vinho. E o texto diz que naquele momento iniciou os milagres do Senhor Jesus Cristo. E o principal milagre na minha e na sua vida é o novo nascimento. Existem as pessoas que vêm fazer campanha, e que é bom fazer, devem fazer, buscando uma cura, a solução do filho, buscando a solução de um problema vivido. Mas o maior milagre que o Senhor quer e deseja fazer na minha e na sua vida é o milagre do novo nascimento. Porque a partir do novo nascimento, nós temos algo extraordinário. Nós não temos a bênção do Senhor, só a bênção, mas nós temos o dono da bênção. Significa que você, quando recebe o dono da bênção, você não pode estar apenas focado em uma bênção, porque o dono da bênção, ele dá uma, duas, três, e ele diz: e eu dou, sou capaz de dar para você infinitamente mais daquilo que você deseja e entende. Ele dá mais. Por isso que o novo nascimento é o principal milagre, porque através dele nós podemos alcançar N's bênçãos. E não só elas, mas todas as bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós em Cristo Jesus. O homem foi criado para alcançar esse novo nascimento. E falando do novo nascimento, nós verificamos que, se formos ver naquele casamento, o Senhor resolveu transformar aquela água em vinho, como ele poderia não ter feito nada. Ele estava lá, era um convidado. Mas ele resolveu, foi porque o noivo merecesse, foi porque não, é que ele resolveu graciosamente fazer um milagre. Eu quero dizer que o novo nascimento que ele quer dar para nós, para mim, para você, que ele tem dado de graça, é a bondade dele. É algo que nós não merecemos, mas o Senhor nos dá, ele está disposto a fazer esse milagre. O homem, quando não está na graça de Deus, quando não vive pela graça de Deus, ele está corrompido, está vivendo segundo os desejos da carne. Mas quando nós somos alcançados pela graça de Deus, ele nos torna em novas criaturas. O sexto aspecto é a e o texto diz que manifestou a sua glória nesse milagre. de transformar a água em vinho, a Bíblia diz que o Senhor Jesus manifestou a sua glória. E a glória do Senhor é o desejo dele manifestar através da minha e da sua vida. A oração do Senhor Jesus Cristo que ele faz em João capítulo 17, ele diz que é a nossa conduta, a nossa forma de vida que vai fazer com que, e ele ora para que isso ocorra, as pessoas, o mundo creia que ele verdadeiramente existe e veio à terra. Então a glória do Senhor é o desejo de Deus que seja manifesto em nossas vidas. Para isso ele faz esse milagre. Para isso ele, nós que não tinha finalidade nenhuma, estavam, né, vazios, estávamos frios, ele agora vem com a sua palavra, coloca água, transforma água em vinho, e aí coloca agora sobre nossa vida a sua glória, para que as nossas ações, a nossa vida, possam fazer com que o mundo veja diferença no que eu faço e no que você faz, e assim possam crer na existência de Deus. O Senhor, ele manifesta a sua glória através do novo nascimento, porque você nunca viu o morto está fazendo alguma coisa, mas aquele que é vivo e vive para Deus, ele vive de forma diferente. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, mas agora nós, através do novo nascimento, passamos a viver de uma forma que agora glorifica o nome do Senhor. As horas passam, mas eu quero passar para o sétimo aspecto na mensagem. A Bíblia diz também aqui em João que os seus discípulos creram neles. O simples transformar a água em vinho, vocês viram o que aconteceu? E agora os discípulos creram. E eu quero dizer o seguinte, que nós precisamos do novo nascimento, porque eu já repeti, o morto não crê em nada. Você já viu a pessoa morta crer em alguma coisa? Mas o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito que ressuscitou, que deu vida ao corpo do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo que dá vida a mim e a você, para que nós possamos a crer que o Senhor é o Todo-Poderoso. E não só isso, levarmos essa mensagem como nós estamos transmitindo nessa noite, de que ele é vivo e ele pode mudar as circunstâncias e pode realmente mudar toda a nossa vida. Através da graça, da fé, e é como o pastor Samuel compôs, né? A sociedade que Deus faz conosco. Porque até a fé é ele que dá, porque a fé vem pela palavra. Nós começamos a ouvir a palavra e aí ele dá a fé. Nem a fé é nossa, é algo que vem através da palavra, e ele dá tudo para nós, da mesma forma que ele fez naquele casamento. Ele mandou colocar água e de repente aquele casamento, a festa prosseguiu, e prosseguiu de forma melhor, porque o mestre Sara disse: olha, normalmente nos casamentos que eu faço, o bom vinho é colocado antes e depois o vinho inferior é colocado, porque as pessoas já beberam bastante, não tem como nem, né, diferenciar. Mas você fez o contrário, colocou o bom vinho depois. É isso que o Senhor faz conosco, ou seja, é nos transformar em melhores criaturas dia após dia, quando nós estamos andando com ele. Então a nossa vida sempre será melhor, e quem nos ver vai dizer: verdadeiramente aquela pessoa, ela está bem melhor. Eu quero encerrar lendo Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Amém? Glória a Deus. Lord, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Cante comigo. A minha vida é do Mestre, meu coração, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho, eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora pra... Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida, com alegria.